quintal. Da minha casa tinha um pé de ingazeira. Passava a tarde inteira esquecido, fazendo qualquer besteira. Da minha casa tinha um pé de ingazeira. Nasceu uma outra árvore no meu corpo.